já. Seria talvez algo diferente. O sul que vem das sombras da mente. Perdão agora. Memórias de ser, ventos de ideias, coisas do anoitecer, silêncios imensos de imagens sem tom, guardam nas asas poesia do som. Silêncios imensos de imagens sem tom, guardam nas asas poesia do som. Se forem dispersos sentidos do crer, murmúrios escondidos, limites do ter, mentos imersos de vontade e fulgor, os timbres alinham em talentos de cor. Cantos imersos de vontade e fulgor.